todos são bem-vindos, assim é que é bom. Somos uma família, todos por um. Adoramos dar, gostamos de brincar. Bem-vindo à família, é assim. Bem-vindo à amizade sem fim. Felizes pelos amigos, vencer os perigos, está pronto para tudo. Bem-vindo à família, é assim. Bem-vindo ao amor que não tem fim. Isto é um festival, não se está nada mal. Embora pessoal, algo que nos une, não sei explicar-te bem. Nesta bela festa do ser, mais um amigo vem. Estás sempre aqui para mim. Bem-vindo à família, é assim. Bem-vindo à amizade sem fim. Isto é um festival, não se está nada mal. Embora que soar, lembra-nos que já partiram, mas que vivem em nós. A valer são momentos que não vai esquecer. Mas afinal eu sei o que andei, não imaginei. Isto é incrível, não há lugar mais calmo e natural. Ao olhar para trás não sei nem acredito, tão bonito ao ver. Lembro bem, comigo foi assim também.